Dollar for 12271, Red Park, Texas, 11204, $2. Well, 12711 taxi via April 1, India and Alpha. Oh, holding point for 9810, request ready for departure, QNH 1014. Alpha, this is at 12714, QNH for taxi via April 1, India and Alpha, report for departure, runway 10, red for departure, 12711. Uno 331, decola os 44, controle 199, decimal 8. Bom dia. 119.8, bom dia, Uno 331. Salvador, o voo Uno 155, está na posição 11, sobre o espectro de estacionamento. Autorizado, destino para o táxi, voo Uno 155. Autorizado. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Azul, Hotel. Prossiga, Alfa Zulu Hotel. Zulu Hotel está no pátio 3, solicita autorização para reboque para o pátio principal, posição 1. Autorizado início do reboque, chame para ingresso no pátio 1, Azul, Alfa Zulu Hotel. Chamará para ingresso no principal. Na escuta? Afirmativo, vou no 331 na escuta, saída da EL 4200. Vezuno está 5 milhas sul do oeste do Velho Salvador, contato radar, bota nível de voo 360, saída da EL. 360, sem restrições na EL, vou no 331, obrigado. Runway 10, go 12711. Go 12711, line up, intake off, runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Roger, line up, 5126 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 45, autorização de táxi. O 1955, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem e ajuste 1014. O 1955. Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera 10, reporte pronto. 1014, ajuste o 1955. Salvador, Alfa Zulu Hotel, para ingresso no principal, visual com Gol. Alfa Zulu Hotel, após a passagem do Gol, prossegue até o gate 1. Após a passagem do Gol, prosseguirá. Gol 1271, airborne at 51, departure 119 and a small 8, good day. Departure control 119, small 8, 1271, thank you, good day too. Tana 3601, pronto, cópia? Pronto. Tana 3601, para São Paulo, autorizado nível 360, decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Saída da Euleda, Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, após Trive, direto Pirassununga. Controle Salvador Operem 1, 19, 8, aciona 5422, então 3601. 360, São Paulo, desce com curva direita da Euleda Bridge, Zulu 16, BHZ, Trive, Pira. 198, transponder. 5422. 5422, pushback estacionamento no 09. Autorizado, puxa estacionamento no Tartax, 3601. Obrigado. Pode esperar dessa pronto, boa. Bom, no 155, a linha e decola, vento 120 graus, 08 mais. 1955, decola ao 55, controle 1, 19.8, bom dia. 19.8, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, gol 1-1-5-5, decolou. 1-1-5-5, bom dia, contato radar, subo 360. 1-2-6-8-5. Contact Receive Center, frequency 1-2-6-8-5, thank you, have a good day. Livre início do reboque no pátio 3, e chama para ingresso no pátio 1. Juliette Kilo, chamará grato. Citana 3601, 135, 4 e 16, Galeão. Citana 3601, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da pistão 1-0, reporte pronto para decolagem, ajuste 1-0, 1-4. Pátio Índia e Alfa, reporte pronto, 3601. No 55, mantenha 360, teria condições de voar para 38. Voar para onde? Nível 380. Positivo. Ok, submantenha 380. Voe bridge. Baba bridge. Torre Salvador, bom dia. É o Gol 9021, autorização, Rio. Gol 9021, aguarde cópia. Operação 3601. São 3601, na linha decola, vento 1, 10 graus, 089. Na decola da 3601. Uno 155, chame Recife, frequência 1251. 251, Santos Dumont, autorizado nível 360. Decolagem da pistão 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. Upper November 857. Seguro, Upper Zulu no 6, Grufe, Upper Zulu no 4, Barbacena. Controle Salvador 1-19-8, aciona 5-4-2-3, 1-0-2-1. É autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont 360, decola da 1-0, curva direita, na Dael Leda, Mosque 10, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Grufe, Upper Zulu no 4, Barbacena. 198 no controle, 5423, Gol 0021. Correto, chama para posicionamento, Gol 0021. Chamaremos, obrigado. O Whisky Juliette Kilo. Ok, torre, grato. Decola 03, controle 199, direcional 8, bom dia. 198, bom dia. Bom dia, até 3601, passa 1800. São 3601, contato radar, subam 3601. 360, 360. Daniel, 360. Autorizado. pushback acionamento no 62, vou no 021. Autorizado, chama para o táxi, vou no 021. Chama táxi. Centro Recife, 251. 351, bom dia, 361. Kilo informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 10. Brato, bom dia. Gente, bom dia. Táxi, Mona 021, 73-340, Campinas. 021, táxi via Pati 1, em J Alpha, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1014, Mona 021. Pati 1, em J Alpha, reporta o ponto de espera, Mona 021.